podia espalhar mais amor. Preferi uma anedota senil. Era só pra abençoar o esplendor, por ser tão redondamente imbecil. Cê podia meditar, faz tão bem, ser do tipo inteligente e gentil. Já não tô pra te aturar, faz favor. Quer saber, vou bloquear seu perfil. Vai, se joga. Espalhar mais amor, preferi uma anedota senil. Era só pra abençoar o esplendor, por ser tão redondamente imbecil. Cê podia meditar, faz tão bem, ser do tipo inteligente e gentil. Já não tô pra te aturar, faz favor. Quer saber, vou bloquear seu perfil.